Eu quero começar a ministração desta manhã trazendo uma frase, e a frase diz o seguinte: as últimas três ou quatro repetições é que fazem os músculos crescerem. Essa zona de dor é que estabelece o campeão e o não campeão. Isso é o que a maioria das pessoas não tem, a coragem de enfrentar e dizer: vou passar a dor, não importa o que aconteça. E a última coisa que eu imaginava é que eu fosse começar uma ministração com uma fala de Arnold Schwarzenegger. Mas ele talvez seja no mundo um dos caras mais, com mais autoridade para falar isso aqui. É ele e aquele lá do Rambo? Stallone? Stallone? Sylvester Stallone, sei lá. As últimas três ou quatro repetições é que fazem os músculos crescerem. Essa zona de dor é que estabelece o campeão e o não campeão. Isso é o que a maioria das pessoas não tem, a coragem de enfrentar e dizer: vou passar a dor, não importa o que aconteça. E é interessante porque quando Deus foi falando isso comigo, eu fiquei pensando: Senhor, a tua palavra tem todos os assuntos da vida humana com perfeição para nos mostrar. E Deus tem algo maravilhoso para nos mostrar sobre disciplina. E é o que eu quero ministrar a vocês hoje, sobre disciplina. Construir hábitos pela disciplina é construir força. A força que nós precisamos para tudo, ela precisa ser construída. Existem intervenções de Deus, existem milagres, existem coisas sobrenaturais, mas você e eu, como pai, não queremos ser uma intervenção todas as vezes que nossos filhos precisam. Nós queremos que nossos filhos aprendam a agir. Quando for necessário, a gente até intervém, mas o que nós queremos é que nossos filhos cresçam, amadureçam e aprendam a agir. E nessa dimensão terrena, Deus deixou uma série de coisas que Ele pode intervir com milagres, que Ele traz a provisão, mas que Ele deseja que eu e você aprendamos a agir. E as disciplinas, elas favorecem que a gente tenha força para agir naquilo que somos nós que agimos. Muitas coisas só Deus. Nada sem oração. A palavra do Senhor diz assim: Jesus declara, sem mim, nada podeis fazer. Isso não pode ser esquecido em momento algum. Mas nós precisamos entender quais são as ações de Deus e quais são as ações que Deus deixou para mim e para você assumirmos. Então, construir hábitos pela disciplina é construir força. Motivações podem falhar. Estou motivado, eu disse aqui semana passada, na ministração sobre o descanso, que o início tudo é fácil. No início nós estamos cheios de ânimo, cheios de entusiasmo, cheios de motivação, mas o profeta diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque no meio da caminhada, abrir a academia, é fácil. Fácil, tinha um dinheirinho, nós investimos, e se não tinha, a gente vai atrás, mas no meio da caminhada, o negócio fica mais difícil. Então o Senhor já disse assim: eu preciso reavivar, ou avivar, encher de vida no meio da caminhada. Isso nos fala também que as motivações, elas vão indo embora. O que motivava, não motiva mais. Se eu conquistei algo, aquilo já não é mais motivante para mim. Eu já conquistei. Os elementos motivadores são passageiros, mas a disciplina vence a ausência das motivações. Ainda que eu não tenha a motivação, a disciplina me salva. Vou fazer. Tenho que fazer. E aí tem um segredo, eu preciso saber quais são as disciplinas que Deus deixou para mim, como aplicá-las e o fruto que eu tenho dessas disciplinas. Autodisciplina é algo extremamente necessário para qualquer pessoa, qualquer um de nós, irmão. Isso é extremamente espiritual. Autodisciplina. E nenhum de nós aqui tem autodisciplina de forma fácil. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Domínio próprio e autodisciplina são praticamente a mesma coisa. Eu ter domínio próprio, eu ter autodisciplina, primeiro é um fruto do Espírito Santo. Agora, fruto, ele nasce com muita facilidade, desde que alguém o plante na terra certa, regue da forma certa, cultive da forma certa, o poder do fruto crescer, Deus já fez. Mas a ação de gerar esse crescimento é nossa. Da mesma forma, o fruto do Espírito Santo, do domínio próprio, da autodisciplina, Deus dá, Deus tem à disposição para nós, mas somos nós que o plantamos, que o regamos, que zelamos por ele. Somos uma igreja com um povo muito indisciplinado. Eu estou falando de nós, Projeto Adoradores. Nós somos uma igreja com um povo muito indisciplinado. E nós podemos ampliar isso. Nós somos um estado, nós somos mineiros de Minas Gerais, um povo muito indisciplinado. Nós recebemos de Deus uma virtude muito grande. Como brasileiros, ainda que indisciplinados, nós recebemos uma virtude de Deus muito grande, chamada improvisação. Nós somos uma nação que aonde chegar, dá um jeito, improvisa, resolve. Nós somos um povo criativo por causa dessa virtude do improviso. Nós vamos conhecer povos, nações até muito mais ricas do que nós, nações muito mais poderosas do que nós, e que eles não têm essa facilidade da improvisação, da criatividade. Nós temos uma virtude, mas essa virtude nos levou a um efeito colateral nocivo. Com esse negócio do improviso, eu faço, na última hora eu... A gente não planeja e a gente também não tem autodisciplina. A gente vai fazendo de qualquer jeito, a gente dá um jeito na última hora, a gente tenta resolver, a gente até mesmo ora, Senhor, faz um milagre aí, Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre aí. Mas tem coisas que Deus só vai fazer quando eu e você nos tornarmos pessoas um pouco mais disciplinadas. Contando com virtudes como a do improviso, que são maravilhosas, mas crescendo no conhecimento das disciplinas e na aplicação pessoal das disciplinas. Temos muita gente com problemas, gente sensível demais por falta de garra, por falta de determinação, por falta de disciplina pessoal, disciplinas internas e externas. Nós somos um povo que fica magoado com muita facilidade. Nós somos um povo que emburra, fica, não gostei, faz biquinho, fica, eu nunca mais vou nessa casa. A gente é um povo assim muito, qualquer coisinha quebra. Mas esse é um efeito colateral de sermos um povo mais indisciplinado. E Deus quer que nós sejamos mais disciplinados. Porque faz parte do reino de Deus essa característica da disciplina. O que é disciplina para você? Qual o conceito da palavra disciplina na sua mente, inconscientemente, nas suas emoções? Quando eu falo disciplina, o que é que te vem de imediato à mente e às emoções? Hã? Qual das duas fotografias? Hã? Ó, eu vou disciplinar você. O que que você se lembra, Rodrigo? Ah, o velho lá, ó, com aquela cara dele, aquele chapéu dele assim. E nós transferimos isso para as verdades da Bíblia. Quando Deus fala assim, eu disciplino a quem amo. Gente, Jesus, isso vai me disciplinar, Deus, por favor, não bate tanto, não. Nós distorcemos o significado original, divino, do reino de Cristo, da palavra disciplina. Essa segunda fotografia, ela nos dá a ideia mais aproximada do que é a palavra disciplina que nós estamos estudando hoje. Disciplina não é alguém vir bater. E até mesmo o castigo, a vara, aquilo que os pais deveriam fazer e que nós achamos que é castigo, deveria ser disciplinador. O que Deus ensina na sua palavra sobre não poupar a vara ao filho, não é porque você vai castigá-lo porque ele errou, é porque você vai disciplinar. E disciplinar significa, eu vou estabelecer um conjunto de ações que eu preciso tomar independente das minhas emoções, das circunstâncias. Aqueles que estão frutificando, vivendo uma vida mais leve, em paz, pode encontrar pequenas disciplinas pessoais que foram se tornando hábitos pessoais. Ninguém prospera porque deu sorte. Se alguma coisa aconteceu porque deu sorte, vai embora tão rápido quanto chegou. Mas quem constrói alguma coisa, você pode pesquisar, tem algumas disciplinas que se tornaram hábitos pessoais e que abrem caminhos para Deus fazer o que Ele prometeu fazer. Disciplina não é um assunto secular. Tratar sobre isso não é uma questão menos espirituais. O que eu preciso é saber quais disciplinas. O que são as disciplinas que Deus tem para mim? Nós ouvimos nossos pais dizerem, eu vou te disciplinar, menino. E a gente sempre se assusta. Mas a disciplina que Deus está propondo para nós em sua palavra é a capacidade de tomar decisões e ações positivas baseadas nos princípios de Deus, independente do estado emocional. São decisões e ações motivadas pelo senso de equilíbrio, visão, sabedoria, missão. É um conjunto de ações e decisões que eu e você tomamos independente das circunstâncias, independente das nossas emoções e que nos ajudam, vou falar de uma forma bem clara no nosso meio evangélico, nos ajudam a vencer Satanás. O diabo conhece a disciplina do céu, mas o diabo não tem a disciplina do céu no seu império chamado inferno. No império das trevas não existe essa disciplina. No império das trevas tudo é bagunçado, tudo é desorganizado, tudo é feito de qualquer jeito, mas no reino de Deus tudo é perfeito. Até Jesus, quando veio a essa terra, cumpriu com perfeição e disciplina as datas, os horários, os dias. E eu e você, não apenas como povo brasileiro, porque provavelmente nós como povo brasileiro temos uma semente de indisciplina quase que inalterável. Mas eu e você, como cidadãos do reino de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós podemos nos tornar pessoas com disciplinas. E quais são essas disciplinas? As disciplinas espirituais nos levam a desenvolver a fé. O autor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, as disciplinas abrem canais para Deus. Pensa comigo, é um pensamento simples. A disciplina da escola nos abre oportunidades para recebermos de Deus conhecimento sobre matemática, sobre biologia, sobre ciência, sobre todas as áreas da ciência humana. Você se disciplina e vai para a escola. Pergunta às crianças o que elas querem, se querem ir para o parque ou se querem ir para a escola. Se querem comer McDonald's ou arroz e feijão. As crianças, por causa da natureza pecaminosa, já optam por aquilo que não é o saudável, por aquilo que não demanda disciplina. Nós, crianças espirituais, vamos optar prioritariamente por aquilo que não é disciplina nem alimento espiritual. Está na natureza pecaminosa. Então, quando a criança, pelos seus pais e até mesmo pelo governo, ela é conduzida à disciplina da escola, todos os dias, o estudo, o para casa, as coisas, ela acaba recebendo de Deus. Não confunda, não se esqueça. Ela recebe de Deus conhecimento sobre matemática, sobre português, sobre geografia, sobre biologia. Agora, se ela não submete à escola, ela recebe? Não recebe. O fato lá na frente dela não ter o emprego, não ter o salário, não tomar decisões com sabedoria, não é porque Deus não deu a elas. É porque elas não se submeteram à disciplina da escola. É simples. A disciplina do exercício físico nos abre portas para a saúde. Um dia eu estava num hotel lá no Nordeste, e era um café da manhã assim esplendoroso, você não tem noção de um hotel assim bom no Nordeste, o que que tem no café da manhã? Se você já foi, você sabe o que que eu estou dizendo. E aquela mesa que você não tem noção por onde começar. E aí eu servi algumas coisas e me assentei, e perto de mim havia um homem com a sua esposa, e ele estava muito obeso, usava uma bengala, problema nas pernas, e ele veio com um prato, se assentou, e quando eu olhei para ele, o Espírito Santo me fez pensar: qual a idade desse homem? Ah, eu acho que esse homem não tem mais do que 60 anos, não. Não tem, de jeito nenhum. Olha o rosto dele. Mas olha o estado do corpo dele, do físico dele. É, Senhor, já pensou? Dificuldade de andar, imagina como deve ser a saúde, os problemas da saúde. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: mas se você não cuidar, aos 60 anos você vai estar desse jeito. A disciplina para o exercício físico me abre a porta para Deus trazer saúde. Mas se eu não me submeto a essa disciplina, eu não tenho vida plena fluindo, ainda que eu ore: Senhor, olha aqui minha situação, olha minha saúde. Não, filho. Primeiro você deve cuidar da disciplina que te traz estas bênçãos. A disciplina para desenvolvermos virtudes abre portas para os relacionamentos. Deus pode nos dar experiências e bênçãos imensuráveis na comunhão com as pessoas, mas a comunhão com as pessoas demanda virtudes pessoais. E eu preciso não me isolar, não ser egoísta, exercitar disciplinas de serviço, de amor, para que eu tenha relacionamentos. Na igreja é muito comum acontecer isso. Pessoas que chegam cheias de problemas, anos da vida com problemas, e lá pelos 30, lá pelos 40, entram na igreja, e daí a pouco, com um mês, com um ano, com pouquinho tempo, elas estão culpando as pessoas pelos seus problemas. Mas são pessoas que não desenvolveram virtudes de relacionamento, de servir, de amar, de estar junto. Então não vão colher. A disciplina ou as disciplinas abrem portas de Deus. E eu queria rapidamente colocar aqui Quatro disciplinas, não vou falar sobre elas agora, só colocar para vocês quatro disciplinas congregacionais, quatro disciplinas corporativas. E isso daqui são elementos gerais. Não são coisas que Deus revelou para mim, para essa igreja aqui. São elementos gerais. Se você começar a ler os livros que os irmãos de Deus escrevem sobre disciplina, se você começar a ver o que até mesmo aqueles que não são convertidos estão ensinando com sabedoria e conhecimento sobre disciplina, você verá que eles estão dizendo essas mesmas coisas. Celebração. Vir ao culto, a celebração é uma disciplina que abre portas para Deus, mas se eu não celebro, eu não recebo as bênçãos advindas da disciplina. A confissão é uma disciplina. Paulo diz, ou melhor, Tiago diz na sua carta, ele declara assim: confessai uns aos outros para seres curados. Eu não preciso ter um ritual, uma liturgia mecânica, automática, obrigatória, de um confessionário. Mas eu preciso ter relacionamento e poder me abrir, poder compartilhar as coisas. Isso é uma disciplina. Lembre-se uma coisa, irmão. Lembre-se de uma coisa. A disciplina você não recebe gratuitamente lá na porta da maternidade. A disciplina é desenvolvida até se tornar um hábito. Demanda esforço. Ah, não estou muito que não, eu não gosto muito disso. Ah, para mim, isso para mim não dá. Isso para mim, olha, sinceramente eu gostaria muito, mas para mim não, eu tenho outro estilo. Eu sou de outro jeito, mas tem uma série de coisas que são genéricas para qualquer ser humano nessa terra. Alguns adotam com facilidade, outros não têm facilidade alguma, mas de qualquer forma, qualquer um de nós precisa de esforço para adotar disciplinas que vão se tornando hábitos e que são vitais para a nossa vida nessa terra. Celebração, confissão, palavra profética. Eu achei interessantíssimo que tem um autor secular que fala sobre direcionamento, mentoreamento como disciplina. E eu não quis colocar essa palavra genérica, e eu queria alguma palavra no nosso contexto bíblico. E o Senhor me mostrou palavra profética. O povo saiu da Síria, do cativeiro na Babilônia, de toda prisão fora da terra de Israel, voltaram com Zorobabel, Esdras, Neemias, e o texto está lá: e prosperavam debaixo da palavra profética. Uma palavra profética gera direcionamento. É isso mesmo, é isso mesmo. E como igreja, nós temos a melhor oportunidade de palavra profética. Você não verá um governante desse mundo, muito menos nos dias que estamos vivendo, indo para a televisão e dizendo assim: povo brasileiro, povo americano, povo europeu, gente, nós vamos para essa direção, porque isso é o melhor para nós. Você nunca verá. Você não verá a Dilma indo para a televisão, o governador de Minas indo para a televisão: gente, nós estamos vendo isso, isso, isso. E o povo dizer: é mesmo. Mas gente, nós vamos tomar essa e essa e essa direção, esse e esse rumo. E como um estadista, isso já aconteceu algumas vezes, ele levantar e motivar o povo, e o povo se unir, e aquilo acontecer e prosperar. Você não verá isso. Se tem um lugar onde nós poderemos receber alguma palavra profética, é na igreja. Não é qualquer igreja, porque eu não estou falando da instituição organizacional, eu estou falando de onde a palavra do Senhor estiver fluindo. Deus é o único que tem uma palavra profética de direção. É isso mesmo, irmão? É isso mesmo, irmã? Esse é o caminho? É isso que Deus tem para você? É isso que o Senhor fala? É isso que a Bíblia diz? Vamos caminhar por aqui. Isso, eu tomo a decisão, vou caminhar por aqui. E prospera. Mas palavra profética é uma disciplina. E nós precisamos, como igreja, desenvolver essa disciplina. Eu vou ouvir a mensagem, eu quero pegar o CD, eu quero entrar na internet, eu quero ler o livro, eu quero ler a Bíblia, eu quero receber palavra de direcionamento. E isso é uma disciplina. E ali também a adoração. É uma disciplina, uma atividade que eu preciso empreender, independente das circunstâncias, independente das minhas emoções, e que vão gerar em mim os moveres de Deus. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós acreditamos, mas muitas vezes nós não temos as disciplinas que precisávamos ter. E juntam-se inúmeros fatores, inclusive os fatores hereditários. Nós somos um povo indisciplinado. Junta-se também um fator circunstancial, sazonal, que a Bíblia já havia avisado. Nesses últimos dias, os homens vão correr demais. E correndo demais, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Isso toma tempo. Não dá para parar. Vamos. E eu e você precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Senhor, eu quero ter disciplina. Começamos por essas quatro aqui. Senhor, eu quero celebrar. Eu quero resgatar na minha vida que ir ao culto, ouvir o meu pastor, ouvir os meus líderes, ouvir o meu líder de célula, ler a Bíblia, assistir o DVD daquele irmão que está ensinando com tanta unção de Deus, ouvir o CD que me fala, colocar um CD e adorar ao Senhor, eu buscar cultuar a Deus é uma disciplina. Eu não farei automaticamente, eu não farei sem resistência, eu preciso desenvolver a disciplina, ainda mais no tempo que eu estou vivendo, em que eu tenho ao meu redor milhares de atrações coloridas, cheias de sons, seja da televisão, seja da cama, seja de tanta coisa para fazer, de tanto modismo. Eu preciso desenvolver uma disciplina. Deus, ir ao culto será uma disciplina e ao mesmo tempo será um holocausto, uma oferta ao Senhor, porque lá eu vou receber palavra de direcionamento, porque lá eu vou ter comunhão com meus irmãos, e eu não quero apenas lá no auditório, eu quero trazer isso para dentro da minha casa, eu quero trazer isso para dentro da minha vida, eu quero usar meu telefone, eu quero usar a minha internet, eu quero ter comunhão, eu quero celebrar, eu quero adorar, eu quero buscar o Senhor, eu quero estar em comunhão com os irmãos, e isso é uma disciplina. Isso não é porque alguns têm esse estilo e outros não têm, isso é uma disciplina. Talvez eu e você precisamos só nos lembrar que se eu for levado a essa disciplina desde criança, será mais fácil eu mantê-la lá em adulto. Mas se eu não fui levado nessa disciplina desde criança, vai demandar mais esforço quando eu for adulto. Veja um outro aspecto que nós também temos que nos lembrar. Deus diz lá no Velho Testamento ao povo de Israel: olha, vocês vão entrar na Terra Prometida. Vocês não têm ideia do que vai ser aquilo lá, é maravilhoso demais. Mas cuidem para que não se esqueçam dos meus estatutos. Sabe por quê? Porque o volume de coisas à volta de vocês, os cuidados com a terra, os cuidados com as coisas, vão roubar a atenção de vocês na minha lei. Tenham disciplina. Sejam disciplinados. Mas nós não aprendemos isso. Nós achávamos que era só fazer uma oração e Deus ia fazer, e o diabo está se andando, mas se Deus não fizer, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Deus não fez, Deus, eu pedi, eu orei, agora desisti, nem vou mais à igreja, não. Nós estamos aprendendo como discípulos do Senhor que isso se trata de uma, você pode dizer essa palavra? Disciplina. E toda disciplina demanda esforço, mas se aplicado, se transforma em um hábito. E se eu tiver esses hábitos, eu já estou enxergando lá na frente, eu terei tudo o que flui de Deus. Você sabe o que é sair um dia e fazer exercício físico. Você volta, o seu corpo diz obrigado. É assim com a nossa alma, é assim com o nosso espírito. Quais são as áreas da vida que você reconhece que não é tão disciplinado? Pare para pensar agora um pouquinho. Quais são as áreas da sua vida que você reconhece, eu não sou tão disciplinado nisso daqui? Eu quero dizer a você que eu, como pastor, sua vida, como líder desta igreja, eu não sou uma pessoa totalmente disciplinada. Eu estou no mesmo processo que estou anunciando vocês, crescendo para ser cada dia mais disciplinado. Mas hoje de manhã, eu acordei cedo, falei assim, eu tenho que fazer minha caminhada, porque eu vou ministrar sobre disciplina. E se exatamente hoje, eu falei assim, ah, não vou não, eu vou perder toda a moral para pregar isso hoje. E eu não fui correr, porque eu estava com medo de ter que dar exemplo. Eu fui correr porque o hábito está demandando, a disciplina está demandando que o meu corpo não abra mão disso mais. Não abra mão de culto, não abra mão de ler a palavra, não abra mão de adorar o Senhor. Essa semana eu vim aqui sozinho, liguei tudo, comecei a tocar esse teclado e adorar o Senhor. E eu cantava aqui numa altura que eu falei assim, esses vizinhos estão ouvindo, aí deve ter um louco aí dentro. Mas eu fui me enchendo de novo de uma porção de nutrientes do Espírito Santo que só fluem quando, pela disciplina, eu falo assim, vou separar um tempo e vou adorar o Senhor. Não é pela minha santidade. Não é porque o irmão, o fulano, o outro é mais ungido. Não, é por uma decisão que eu ou qualquer pessoa pode tomar. Eu entendi que é uma disciplina. É uma atividade que eu posso fazer. A Bíblia não me assegura que as portas estão abertas. O caminho foi aberto por Cristo Jesus. E se eu tiver algum pecado que me impediria, eu posso dizer, o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. E eu entro na presença do Senhor e eu começo a exercer essas disciplinas que vão mudar as circunstâncias aqui no meu físico, na minha alma, no meu espírito. E eu não quero ser um brasileiro, eu não quero ser um mineiro, eu não quero ser um membro da igreja indisciplinado. Eu quero ser uma pessoa com disciplinas. Quais são as áreas da sua vida que você reconhece que não é tão disciplinado? O que você gostaria de colocar diante do Senhor? Um alvo para esse ano. Em outubro de 2011, eu vi aquele homem lá no café da manhã de um grande hotel do Nordeste. Eu fui processando aquilo. Em janeiro, quando eu saí de férias, eu falei assim, tomei uma decisão. Fevereiro de 2012, eu vou me disciplinar no exercício. E Deus me deu a graça aqui, caminhar com o Flávio, personal training. E ele foi um instrumento de Deus para me obrigar ao exercício, me disciplinar ao exercício. Eu estou colhendo frutos que eu orei a Deus, e que Deus não me deu porque ele fez um milagre na minha oração, mas porque eu decidi uma disciplina. No meio do ano passado, eu tive uma dor na coluna, fiquei uma semana, duas semanas, e você já sabe o que é que acontece, duas semanas sem exercício físico. Você vai relaxando, você vai desanimando. E o Senhor falava comigo, filho, eu sou o seu personal training. Se levante e faça isso. Essa frase do Arnold Schwarzenegger, o Espírito Santo me fez viver. Não, meu filho, não para agora não. Não, eu vou parar hoje, por hoje já está bom. Não, não pare. Eu sou o seu personal training. Vá mais adiante, faz mais 5 minutos. Não, faz mais outra série aí de 12 nesse aparelho. E eu estou falando de coisas verdadeiras. Lá dentro da academia, o Espírito Santo falou comigo assim: não, você vai fazer a outra série que a professora mandou. Já está bom. Não, faça até o final. Decida enfrentar a dor que o músculo tem, porque são aqueles momentos que vão desenvolver. Nós queremos desenvolvimento espiritual, nós queremos os moveres de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós queremos, hoje eu não estou afim. Deus quer nos trazer uma musculatura de disciplina, ou de disciplinados, em todas as áreas da nossa vida. E eu quero repetir, eu não estou pregando a você como alguém que é disciplinado e que é um exemplo. Eu estou pregando a você como alguém que precisa ouvir o que estou falando e que está caminhando para ser cada dia mais disciplinado. Quais são as áreas da sua vida que você reconhece: Senhor, eu não tenho sido disciplinado nisso, nisso e nisso? À noite eu vou continuar essa ministração, mas eu queria colocar aqui para você alguns pontos que dizem respeito à disciplina e que nós vamos continuar ministrando à noite. São duas colunas: oração. Oração, uma disciplina? É. Você se obriga a atividades que reconhece que são vitais, que a nossa natureza pecaminosa diz: não, não fé, não quero, não fé, não faz, não faz, não faz. Mas você diz: eu vou entrar em oração. Leitura, ler os livros e, acima de tudo, ler a Bíblia. É me dar um sono, irmão, dá sono em todo mundo. É pelo esforço que você vai aplicar a disciplina. Eu vou ler, porque eu já aprendi com meu pastor que leitura bíblica é uma disciplina. Não é o estilo de um e não é de outro, não é a opção de um e outro não. É uma disciplina. E lá na frente, hoje à noite eu vou ministrar, tem alguns que nos ensinam. Você quer manter isso? Não espere gostar. Disciplina é uma coisa que você decide antes de gostar. Você decide antes de ser fácil, antes de gostar. Eu não gosto muito de leitura. Eu decidi porque eu aprendi. Deus me deu naquela manhã a oportunidade de estar no culto e aprender que leitura é uma disciplina. E existe uma gama muito grande de nutrientes que eu nunca vou receber, ainda que ore fervorosamente, se eu não aplicar a disciplina da oração, da leitura, da alimentação, do escrever, dos exercícios físicos. Aquelas duas ali, olha, sono e descanso, eu nem vou falar hoje à noite, porque você pode entrar no site e tem lá a ministração do domingo passado sobre descanso, férias, quietude, a vontade de Deus. A Bíblia ensina sobre sono, sobre descanso e algumas disciplinas externas, evangelismo. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu sou... Não é minha área, é a área do Zezé, ó. A Zezé que é a área dele, que é evangelismo. A minha não, não. Não, irmão, evangelismo é uma disciplina. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não é feito na força do meu braço, é feito no poder do Espírito Santo. Mas sou eu que aciono por disciplina. E daí a pouco, a disciplina naquilo que vem de Deus gera alegria, gozo, prazer e os frutos. Serviço. Servir as pessoas é uma questão de aprender a disciplina. Eu quero servir. O que você está precisando? Não, eu posso fazer isso. Nessas férias nós tivemos uma lição impactante. Dois líderes, um casal de líderes numa grande igreja, vieram nos servir. de um jeito que eu falei assim: Deus, muito obrigado por isso, mas Deus, muito obrigado pela lição. Eu, como líder, preciso crescer na disciplina de servir. Servir é uma disciplina. Simplicidade é uma disciplina. Mordomia é uma disciplina. É a forma com que eu administro o que foi colocado nas minhas mãos. Submissão é uma disciplina. E solitude é uma disciplina. Nós vamos falar sobre isso à noite. Feche os seus olhos. Eu tenho um livro sobre os dons e o poder do Espírito Santo para ler. Eu vou aplicar disciplina. O pastor disse que esse mês vai ter um culto na quarta. Ah, para mim não dá. Eu vou aplicar disciplina. A célula já quis, mas assim, eu chego tão cansado. Eu vou aplicar disciplina. Disciplina. Fiquei uma semana sem exercitar, meu corpo já está preguiçoso, dizendo, não, não vá. Eu vou aplicar disciplina. Ontem não deu porque estava chovendo. Hoje eu vou aplicar disciplina. Quais são as disciplinas para o meu negócio, Senhor? Eu não aprendi. Eu estou querendo que tudo dê certo na marra. Quais são as disciplinas para o meu negócio? Para a minha profissão? Quais são as disciplinas para eu enfrentar as minhas lutas dentro de casa? Como mãe, como esposa, como marido, como filho, como cunhado, como genro, como nora. Quais são as disciplinas? Eu quero aprender, Senhor. Eu quero, Senhor. Nessa manhã, eu busco o Senhor, declarando, não tenho forças, não consigo, sou indisciplinado. Sou muito do improviso, não recebi, ou se recebi, fui se perdendo, mas eu quero, Senhor, nesta manhã, receber do Senhor. Eu desejo, nesta manhã, ser disciplinado pelo Teu Espírito Santo. Isso equivale ao que Paulo nos ensina. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, por disciplina, vou viver pela fé, firmado nos fundamentos de Cristo Jesus. Eu estava correndo na orla marítima, lá em Salvador. Uma região tão linda, tão nobre, tão privilegiada. E eu agradeci o Senhor pelo privilégio. E o Espírito Santo falou comigo assim: não, filho, não é privilégio. Estas coisas eu já dei a todos vocês, a qualquer um. Mas vocês não desfrutam. Por desobediência, por ignorância, por infidelidade, por indisciplina. Se você for fiel, disciplinado, você vai desfrutar disso. Não é porque você foi, é porque as portas se abrem. Desfrutar dessas coisas boas que eu já dei a todos, não é um prêmio que eu dou para uns e não dou para outros. Anda nos meus caminhos, entrega os teus caminhos a mim, confia em mim, e o tudo mais eu farei. Eu quero isso para a minha vida nesse ano, Senhor. Não preciso fazer uma grande revolução, uma mudança radical nessa semana, mas eu quero nessa semana começar os primeiros passos da disciplina em uma área, em um assunto que seja, porque isso já vai me influenciar pelo mover do Teu Espírito em muitas outras áreas da minha vida. Eu quero abrir mão daquela visão mística, religiosa, acomodada. E eu quero tomar atitudes. E eu quero ter disciplinas. Continua falando comigo, Senhor. convido você a se levantar. E se você reconhece alguma área que você não tem conseguido andar tão disciplinadamente, convido você a sair do seu lugar e vir para o altar do Senhor. Isso é muito significante. Muito significante. E dizer ao Senhor: Senhor, eu estou tomando uma decisão na minha vida nessa manhã. A decisão é minha, mas a força vem do Senhor. Ai de mim se eu acreditar como o mundo acredita, que eu posso, que eu dou conta, que sou eu que vou fazer, que eu sou Deus, que eu tenho toda a condição. Não, o Senhor é quem me dá. E nessa manhã, o maior segredo que realmente existe é que eu decido, mas eu decido me lançando no teu altar. E eu quero começar de uma forma bem simples, Senhor, pequena. Mas eu quero começar de uma forma progressiva, crescente. Eu vou aplicar-me em algumas disciplinas nesta semana. E todas as vezes que eu perceber que eu estou me afrouxando nelas, eu vou me levantar, eu vou para o altar do Senhor de novo. Senhor, renovo, renovo. Quantas vezes for preciso, sem me envergonhar, eu vou para diante do Senhor. Senhor, eu afrouxei tudo de novo, mas eu vou retomar hoje. Mas eu quero ser uma pessoa com virtudes da disciplina no teu altar. Levante as suas mãos, levante a sua voz. E diga a Ele: Senhor, eu já estou experimentando pela disciplina de ter vindo a esta reunião nesta manhã. Eu já estou experimentando de um fluir. Eu já consigo olhar lá na frente. Meu Deus, então isso é um caminho, é uma luz para esse assunto. Isso é uma luz para aquela questão que eu achei que já estava perdida. Isso é uma luz para aquela questão lá na minha família. Pode ir dizendo ao Senhor: obrigado, Jesus. Eu já estou desfrutando. Obrigado nessa manhã. Levante a sua voz e glorifique a Ele. E declare a Ele. O Senhor disse ao seu povo através do profeta Jeremias: você não está dando conta de andar com os homens que vão a pé? Como é que você vai correr com os que vão a cavalo? Não fostes perseverante. Senhor, nessa manhã nós declaramos ao Senhor: nos perdoa por sermos tão devagar, por acharmos que os nossos desafios, que são tão gigantescos para nós, são intransponíveis. Nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor vai nos dar vitória em muitas coisas, só pelo zelo de nos tornarmos disciplinados nesses aspectos. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado e ore com ele. Ore por ele. Ah, Senhor, eu vou me levantar contra o maligno. Quando vier o desânimo, quando vier o entretenimento, a distração que me rouba a alegria da disciplina, eu não vou achar que é outra coisa, senão uma artimanha do inimigo que eu venço pelo escudo da fé. Com seus olhos fechados, se for preciso, ore ao Senhor dizendo a Ele: Senhor, me perdoa, porque eu tenho colocado a culpa no Senhor. Eu tenho dito algumas vezes que o Senhor não olhou para mim, que o Senhor não me ouviu, que o Senhor não fez. Eu às vezes tenho dado honra ao maligno, tenho declarado: o diabo fez. E eu estou entendendo por essa palavra: eu não tive a disciplina que deveria ter tido. E se eu tiver, vai fluir de Deus, porque esta é uma palavra dele para mim. Custe o que custar, eu vou mais 3, mais 4, mais 10, mais 20 repetições, com dor, mas eu vou até a musculatura se consolidar. Satanás, fique sabendo que eu vou contra ti em nome de Jesus, quantas vezes for preciso, mas eu vou desenvolver a disciplina, o hábito, a força, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode abençoar quem está perto de você, abraçando, ministrando, profetizando mais uma vez. Fortaleço nessa manhã em nome de Jesus. Diga isso a mais alguém perto de você.